É já neste domingo, 25 de março, que acontece a comemoração do 96º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Nesta que é uma data esperada em cada ano. Engenheiro Arménio Tavares, então o presidente da direção desta Associação Humanitária. Mais um aniversário, de que forma é que então esperam assinalar esta data? Olha, então o nosso aniversário basicamente configura-se dentro daquilo que é nos anos anteriores. Nós vamos ter no sábado a romagem aos cemitérios, de seguida depois às 6 da tarde da missa na Igreja Matriz. No domingo nós vamos iniciar os nossos programas com o desfile, se o tempo permitir, não é? Pelas ruas da cidade, depois as condecorações, promoções, as bênçãos de viaturas, temos duas viaturas novas, duas ambulâncias que vão ser benzidas, portanto, inauguradas no domingo. Seguidamente passamos depois para a sessão solene, onde da sessão solene consta eventualmente algumas intervenções dos membros da mesa, mas também o agradecimento às empresas que colaboram com os bombeiros, e todos os anos agora começamos a fazer isso por um grupo de empresas em cada ano. Temos depois também a atribuição de 3 crachás de ouro, isto é, 3 bombeiros que atingiram mais de 35 anos de bom e efetivo serviço. Temos também a entrega do prémio Manuel Serra. Temos também, pronto, um agradecimento a um benemérito, ou seja, à Fundação Oriente, que nos ofereceu uma das ambulâncias que vai ser inaugurada no domingo. E, portanto, depois terminará com o almoço entre todos. Muito bem, portanto, esta é uma data muito importante para toda a família da corporação. Sim, eu aí destaco a parte da escolinha e da fanfarra, mas nomeadamente da escolinha, que integra muitos jovens e portanto, é essa a força essencial e especial dos bombeiros, essa é a nossa maior riqueza. Portanto, a escolinha atualmente conta com quantos jovens, engenheiro? Cerca de 75 jovens, entre cadetes e infantes, 75 elementos. Portanto, e é dali que vocês esperam que seja assegurado o corpo voluntário também da corporação? Pois, ali são as sementes, não é? Nós vamos trabalhando essas sementes para que elas venham a dar fruto e têm dado fruto. Tanto para a fanfarra como depois para os bombeiros, é essa a nossa motivação. Engenheiro Arménio, e diante então desta data, são 96 anos de vida da corporação, este ano vai também ser de alguma forma especial, porque nunca os bombeiros terão passado por aquilo que passaram em outubro passado. Sim, este ano de facto os bombeiros, não só nós, mas todos os outros das áreas envolvidas nos trágicos incêndios, tornaram-se impotentes face à violência da tragédia, não é? De maneira que é isso que nos mais magoou, essencialmente a perda de vidas humanas. Porque os bens, enfim, também são essenciais para a vida, mas as vidas humanas são bem mais preciosas e essas é que nos trazem ainda a mágoa de não poder ter salvo essas pessoas, não é? Claro. Engenheiro Arménio, e para a corporação houve também alguns prejuízos resultante desse incêndio? Já foi possível recuperar? Sim, tivemos na parte de viaturas, portanto, não tivemos nenhum acidente com bombeiros. E na parte de viaturas tivemos umas pequenas mazelas, mas já estão supridas e não há nada a reparar neste momento. Está tudo operacional para, enfim, os combates no nosso concelho nos próximos anos não vão ser muitos, não é? Mas teremos que estar aptos para servir o país, não é? E, portanto, em qualquer zona do país nós temos que ter toda a nossa frota e os homens preparados para intervir onde formos chamados. Ainda assim, continuam a aguardar por a reposição de uma viatura perdida, não neste incêndio de outubro, mas já no ano anterior? Sim, sim. Continua. Nós estamos a reparar a viatura. A viatura está praticamente reparada e vai estar até exposta lá no domingo. Estamos à espera já aos 6 meses de uma cabelagem elétrica que terá que vir da Mercedes da Alemanha, mas que até agora ainda nem sequer nos responderam para o orçamento desta mesma cabelagem. Portanto, já estão gastos neste momento as expensas da associação, mais de 100 mil euros, com a promessa de facto do município, e isso é seguro, que nos vai repor esse dinheiro já, entretanto, gasto. Atualmente, não sei se lhe é possível dizer-nos que viaturas é que compõem o vosso parque, com que meios é que dispõem? Nós temos viaturas para combate a incêndios florestais, portanto, os necessários, as VUCI também, de combate a incêndios urbanos. Portanto, nós em termos de apetrechamento para o combate e face também aos homens que temos, não necessitaremos de mais viaturas. Entretanto, se as candidaturas para viaturas abrirem, e têm estado fechadas até agora, nós vamos candidatar-nos a mais uma viatura para combate a incêndios e vamos tentar também no futuro, não digo quando, mas na médio prazo, arranjar uma viatura para o salvamento em grande ângulo. Nós já temos os equipamentos, temos o pessoal formado, a viatura custa um bocado de dinheiro, vamos ver onde é que arranjaremos apoios para adquirirmos uma viatura para essa área, não é? Sr. Arménio, por quantos elementos é composta a Corporação de Bombeiros de Oliveira do Hospital? Olha, nós temos entre a volta de 105 elementos. Desses faz parte também o corpo profissional? Não, não faz parte. É evidente que alguns são bombeiros também, simultaneamente, não é? Esse corpo profissional também é bombeiro. Portanto, têm profissionais no seio da corporação, serão quantos? Sim, e temos também a equipa de intervenção permanente, que é constituída por 5 homens, cujo salário é pago 50% pelo município e 50% pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas essa é uma equipa só na altura crítica dos incêndios, ou está não, sempre... Não. Está sempre 365 dias por ano. Já vem de há uns anos, nós já temos essa, fomos das primeiras equipes, aliás, os primeiros corpos de bombeiros a ter equipa de intervenção permanente. Engenheiro, e no que toca então a este corpo ativo da corporação, é suficiente nesta altura? Tem sentido dificuldade em atrair gente para acudir às necessidades da população? Olha, felizmente não, portanto, a parte do comando, destaco o empenhamento do comandante Emílio Camacho e os seus auxiliares. Temos, de facto, mantido um corpo estável e que é suficiente para a nossa área de intervenção. A continuar assim, não teremos grandes dificuldades em proteger as populações. Pensamos que, enfim, o futuro nós não conseguimos prever, mas para já... A médio prazo estamos numa situação confortável. Em tempos recentes também eram sentidas as vossas preocupações no que toca aos valores pagos para a Administração Regional de Saúde do Centro. A situação foi, entretanto, regularizada. As contas estão em dia? Com a Administração Regional do Centro não estão muito atrasadas. Salvo erro, estará com um mês, dois meses de atraso. Em relação ao centro hospitalar de coisas, está mais, com mais atraso. 3-4 meses, que envolve uma verba de perto de 100 mil euros. Isso preocupa-vos? Também condiciona um pouco o dia-a-dia da corporação? É evidente que nos preocupa para realizar investimentos. Se tivéssemos esse dinheiro em tesouraria, nós realizaríamos outros investimentos que temos para fazer, no nível do edifício em si, quando é que há outras condições. Neste momento, esta semana mesmo acabámos a remodelação da camarata feminina, portanto duplicámos a sua capacidade e modernizámo-la. Mas teríamos mais, tenho outro objetivo, que é montar uma nova central de comunicações moderna, portanto que possa responder com outra rapidez e outra fiabilidade àquilo que temos, não é? Embora não seja preocupante aquilo que temos, mas de qualquer forma devemos modernizá-la. Portanto, estão sempre a procurar melhorar as condições do edifício sede, então, da corporação. Engenheiro Arménio, questionava-o só a propósito destas recentes alterações ao nível da saúde em Oliveira do Hospital, nomeadamente a extinção do SAP e a criação das consultas de intersubstituição. Como é que olha para todo este cenário, todas estas alterações na área da saúde no concelho? Olha, nós tivemos ali, assim, algumas... indecisões, indefinições, quando foi essa transição. Mas também fomos alertados por alguém que tinha alguma experiência em outros sítios do distrito e que disse que isso acontecia normalmente quando havia uma transição desse tipo. E, de facto, pensamos que isso também aqui aconteceu. Neste momento não temos, assim, problemas de relacionamento com o centro de saúde ou com a fundação e tudo está a correr normalmente, não é? Portanto, não temos, é efetivamente algumas, há muitas solicitações e neste momento temos que, a corporação, porque tínhamos estas ambulâncias para vir, nós tínhamos disponíveis, e estávamos com algum déficit no nosso parque de viaturas. Então recorremos às corporações vizinhas para, demos alguns serviços, que seriam todos nossos, não é? Mas pedimos a sua ajuda e eles têm feito o escoamento dos doentes na urgência para Coimbra, não é? Portanto, aumentou significativamente o pedido de socorro e os transportes, sim, visto que a indicação, sim, em caso de emergência, então, para que se ligue o 112. Sim, sim, aumentou, sim, senhora. Portanto, é isso que de facto, essa também é a recomendação que vocês deixam? Nós temos também já, e já fizemos, contratámos já mais uma ambulância que nos vai ser entregue em junho, portanto, para responder já a essas situações, e porque também algumas viaturas que temos já estão a ficar velhas e precisam de ser substituídas e, portanto, não podemos andar agora a gastar dinheiro com reparações em sacos velhos, não é? Engenheiro Arménio, então, boas expectativas para o futuro da Corporação e da Associação Humanitária? Sim, contamos com isso e vamos fazer todos os esforços nesse sentido.